agora prosseguir direto para o pátio 4. Pronto. Autorizado, prossiga direto, vento de 270 graus com 15 nós. Direto, Serra Rosana. Horas, 5 milhas, descida para 2 mil pés na final do procedimento LS do Lula 28. 7-0-2-5. Tem condições de voar no Pro da rotatória do presente? Afirmativo. Seguindo para o Pro da rotatória, já levou as informações, não vai interferir o contrato do Nacional para 28. Controle ciente, após rotatória visual com a pista. 3-0 após curva esquerda na saída Gole, transição Coral. 5454, transponda, controle 1-9-35. Autorizado, ILS Zulu, reporte estabilizado. 2014, 1-7-5-4, mais inicial. Gol 754 indicado. 240 a mais. Ciente, reduza para 1809, 09 que o precede, 8 milhas, 2320, na final do procedimento, ILS Zulu. Gente, Gol 754. Controle Salvador, boa tarde. 941, gol, Oscar, informação. Gol no 941, não aciona identificação, autorizado chegada, CARI. Desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3.014, por gentileza, a pista está operando com restrição de 90 metros? Os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, gol no 941. Muito obrigado, assino 3.014, o 941. Chamamento para 3, reporte quando pronto, táxi, Whisky, Johnny Mike. Para pronto, táxi, Whisky, Salvador, Marinha 7062, já está com o visual da rotatória, solicita transferência para a torre. Marinha 7062, mantém 1.500 pés, agora coordenação com a torre. 7062. Marinha 7062, mantém o corredor Interlagos. Marinha 7062, chame Torre Salvador 118.6. 118.6. Marinha 7062. 8001 no solo aos 15, ao liberar a esquerda, chame 121.9. Para a esquerda, 219, então 8001. Marinha 7062 e a torre de controle, prossiga. O 7062, agora na vertical da rotatória, mantendo 1.500 pés, Interlagos, solicitando a presente, sinal direta para o pátio militar. Marinha 7062, informa que temos aeronave para pousar na cabeceira 28. O senhor tem condições de efetuar a aproximação pelo setor norte? Pouso direto no pátio militar sem interferir com o eixo da pista 28? Afirmativo. Autorizado então a aproximação pelo setor norte, sem interferências com o eixo da pista 28, informe no solo. O vento é 260 graus com 10 nós. Ok, grato, vai para pouso direto sem interferência com o eixo da 18. Afirmativo. Localizador agora 754. Gona 754, complete final, chame torre 118, acima 6. 86, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, Altan 8001, livrando na charge, na sua escuta. 8001, táxi livre, via Alfa, Charlie, corrigindo, Alfa, Juliette, posição 1-1. Juliette para o 1-1, 8001. Para o pouso, vento de 260 graus com 15 nós, últimos 90 metros indisponíveis. 260 com 15, aguardando autorização, últimos 90 metros indisponíveis, gol 12, 754. Correto. Túlio, Quebec Serra, Salvador para Siri, 040, decola dando 7, primeira curva direita, saída da EL, após direto. Aciona o transponder padrão, 0123, controle 319, decimal 35. 1935, padrão 0123, saída da EL, 40, o Túlio Quebec Serra, 1-0, decola da 17, primeira curva direita, confirmando o pátio, 5. Pátio. Tracionamento táxi 2, 108,6, bom voo. Quilo Quebec Serra autorizado, acionamento, reporte para o táxi. Marinha 7062, considere seu solo aos 18 ao estacionar frequência livre. Na pista 28, vento de 240 graus com 11 nós. 240 com 11, livre pouso, bola 754. Salvador Web 6721, boa tarde, ciente das condições, vai cruzar o 250. Web 6721, acionando identificação, autorizado chegada CARI, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. CARI 3 mil pés, no 014, 6721. horas, Campinas, confirme o UPOB. Charles Salvador, boa tarde, vamos no 754, livro. Taxi de Alfa Juliette, posição 08, no 754. Alfa Juliette, 08, obrigado. Utilizado quilo alfa no ponto de espera 18, chama 208 meia dúzia. Até lá na minha escuta, ajuste no 0 no 4 agora. Quatro milhas noroeste, sudoeste do Rio de Salvador. Serviço radar terminado, chame Léo 0201. 123, chama Léo 0201. ILS, gol 941. Gol no 941, complete na LS Uru, chame torre 118, decimal 6. 286, 941. Desuno, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, confirma indicada. 2 mil pés, é no 013, está com 330 nós, indicada. Pode desça para 2509, 6721. É 2250, 6721. 12 nós, últimos 90 metros indisponíveis. Reportaremos, 941. 3566, assina identificação, autorizado de chegada, CARI. Desça para o nível 040. Gente, 040, tá 35 mesmo. O Whisky Charlie Mike mantém o ponto de espera. Meia, meia, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. 3566 para 3 mil, ou no 013. Alegrão, coração, para você. Quilo Quebec, você é autorizado a ingressar na 17. Reporte alinhado e pronto. Avistou 1560, ou no 941. Gol no 941, autorizado pouso na pista 28, vento de 260 graus com 13 nós, últimos 90 metros, indisponíveis. Autorizado pouso, pista 22, gol 941. Charlie Mike, após a passagem da aeronave da Gol, que está na final da 28, a linha mantém. É de 240 graus com 12 nós, autorizado decolado da pista 17. Solo 29, libere a esquerda, chame o solo 121 decimal 9. Libera 121 9, 941. Para 2 mil pés, ajuste no 0 no trecho. Centro descendo para 2 mil, ajustado no 0 no 3, tá 3566. Solo Salvador, boa tarde. Calibrando, central voo 941. Voo 941, autorizado táxi Juliette, Coginho, via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia 03, 941. Ali 1 no 9 decimal 35. Salvador, presente. Salvador, boa tarde. Azul 401. Azul 4061 no Campinas, informe o nível. 340. 340, está coordenada, informação em curso, é papá. Escute alguns recebimentos. Obrigado. 030, autorizado decolar, vento de 250 graus com 12 nós. Quebec Serra, confirma chamada para pouso. Chamado agora mais 30 ou 5 minutos. Sente. Guarulhos, informa o nível. 340 para Guarulhos. Sente, será coordenado Guadicop, informação em curso é papá. Tá legal, pode acionar na posição e posterior feedback? Negativo, ainda não tem sua autorização, não tem poder legal. Tá legal, aguardando. Boa tarde. Avatango, Whisky, Charlie Mike, mantenha a proa até 3 mil pés, saída gole, correção, saída coral. Estabilizado? Estabilizado e visual. Complete final, chama torre 118, decimal 6. 18-6, muito obrigado, até já. Salvador, web 6721, final, 5 milhas, baixado, checado. Webjet 6721, já está visual com a 28? Afirmou. Autorizado pouso na pista 28, vento de 250 graus com 12 nós, últimos 90 metros, indisponíveis. Ciente, livre pouso na 28, os últimos 90 metros, não estão disponíveis em 6721. Afirmativo. Batão com Whisky, Charlie Mike, submetor, mantém a tua 234, suba para o nível 0100. Copiou Whisky, Charlie Mike? Gente, aguarde autorização para o Guanapro de Coral. Assina a identificação, autorizado a chegar a CARI, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Para 3 mil pés, chegar a CARI, 3 mil pés, 4. Salvador, bom dia, PAN 32, no meio, informação Oscar. PAN 32, no meio, assina a identificação, autorizado a chegar a CARI, desça para nível 040. 040 na CARI, PAN 32, no meio. Posição número 2, 30 segundos para o cópia. Eletrolu, TAN 3566. O senhor já tem autorização do 4061, está pronto para puxar o planeta para nós? Afirma, só aguardando instruções para o táxi, aguarde. Falando o LZ-6721. Está livre até o 612, 6721. Azul 4061 no copia? Yeah. Azul 4061 autorizado Campinas, nível de voo 340 via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030 após curva esquerda na saída Gole, Val, Gonza. 5514 ao transponder, controle 119.35. Autorizado 340 para Campinas, na Upper Whisky 58. Decolada 28 em frente, até 3 mil pés, após curva esquerda, Gole, Gonza, 5514 ao transponder, 119.8, 119.8, azul, 4061. Negativo, controle 119.35, transponder 5514, 5514. 5514, controle de saída 119.35. Afirma, apenas certificando, sua saída será Gole, transição Eval, após Eval, direto posição Gonza, azul 4061. Gole, Eval, Gonza, obrigado. Pronto para o push? Pronto para o push. Autorizado posição 09, reposto quando pronto táxi, azul 4061. Botará quando pronto táxi, azul 4061. 6741 da WebJet, copia? Prossiga. 6741 da WebJet, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decolada 28, primeira curva inicialmente após a decolagem mantém a proa até 3 mil pés, nível 030 após curva esquerda. Saída Gole, Eval após direta posição Eudes após Eval. 5510 ao transponder, o controle 1 no 9 decimal 35. Decola da 28 na proa até 3 mil pés, esquerda na Gole Eval, depois Eval Eudes. 5510 no transponde, 71935 a saída. Protegimento correto, 6741 no ponto para o acionamento push. Pronto para acionamento na posição posterior, push está na 4. Direcionamento é pós-quando pronto. Quando pronto para push. Tá ok. Autorizado, portão 04, reporte táxi, 6741 da web. 6741. 3000 com 013, na 3216. Mike Fox Quebec, boa tarde, prossiga. Senado Fox 5, vai nesse táxi, que é o Fox 3. Autorizado táxi, chame para cruzar a pista 17, Mike Fox Quebec. Quebec. Autonomia alterna com o 4061 autorizado seu táxi Juliette Alfa até o ponto espera da pista 28. O ajuste no 03 até lá na minha escuta, meu voo. Autorizado via Juliette Alfa, ponto espera da 28, ajuste no 013, azul 4061. Na aproximação da 28. 3566 torre na frequência 1116. Salvador, TAM 3566. TAM 3566, e a torre continue a aproximação, informe visual com a 28. Tente informar visual com a 28, 3566.